tô rápido demais, deixando pra trás todos meus rivais. Um Hokage, eu sou Hyundai. Eu tô rápido demais, deixando pra trás todos meus rivais. Um Hokage, eu sou Hyundai. Eu tô rápido demais. Mãe, virei poeta, surfando meu hype, cozinhando as metas, tipo Walter White, no pique de atleta. Conjunto da Nike, eles têm inveja. Olha o meu knife, e sobre a mesa um prato de vitórias. De sobremesa uma sopa de notas. Rápido, yeah, Minato, yeah, Jordan no pé, yeah. Eu tô rápido demais, deixando pra trás todos meus rivais. Um Hokage, eu sou Hyundai. Eu tô rápido demais, deixando pra trás todos meus rivais. Um Hokage, eu tô rápido demais. Eu, ainda você, dono dessa vila, yeah, yeah. E antes de morrer, mudo nossa vida, yeah, yeah. Fácil julgar sem conhecer, mas ninguém tava lá pra ver. Vou trampar até eu morrer. Eu não sou playboy, mas meu filho vai ser. Na questão, minha missão, na visão, minha missão, votação, do mordão. Minha missão, no cifrão, como um gavião, voando com cada irmão. Pra chegar no milhão, tá tudo em minhas mãos. It's a bomb.